Minhas neuroses são várias, são ricas e precárias, noturnas e diárias, bandidas, salafrárias, distante dos párias. Combato minhas neuroses com quilos de beats, rimas, fumaça e algumas doses. Ando sem medo, nego, mas vejo desassossego em portas de carros travadas por gente que tem apego. Não sou neurótico, mas meu senso é crítico, meu estilo é clássico e um pouco político. Procuro ser prático, ir além do campo ótico, evito ser sádico, até porque sou módico. Também sinto ódio, mas sei que não dá pódio. Muitos viram o filme e não entenderam o episódio. Aqui quando a neurose ativa, tá embaçado. Não é reclamação de boy, garotinho mimado. Pensamento aprisionado, vários no mesmo quadrado. Evita minha neurose, escolhe logo o seu lado, cuzão. A cena é clichê, meu sono se foi, insônia privê. Grudou sem dar oi, sussurrou no meu ouvido, aham. Quer passar a noite comigo, aham. Ela entende até o que eu não digo, aham. E me ama quanto mais eu brigo. O problema é que não vem sozinha. Ouço demônios vindo da cozinha. Já os conheço por nome completo, junto dos medos por perto. Basta, nenhuma noite pode ser tão vasta. Minha psique é um castelo de cartas. Eu conto estrelas antes de dormir, ovelhas negras antes de dormir. O dia chega antes de eu dormir, o mundo acorda e eu ainda aqui. Passo a noite em claro, o dia em jejum. Passo a passo, não chego a lugar nenhum. Só eu mesmo, sozinho, comigo mesmo. Miro no inimigo, no espelho a esmo. O tempo é implacável, bagagem só aumenta. E a vida tediosa, segue em câmera lenta. Carrego em câmera lenta esse pesado fardo. Prego um retrato na parede e arremesso dados. E quando entorno caldo, é tudo comigo. Pra onde correr, quando falta abrigo? Sem cumprir compromisso que faço. Abro uma carteira quando acabo um maço. E de traço em traço, por linhas tortas, construo uma casa sem janelas, portas. E me tranco nela, e talvez até goze olhando pro teto. Eu e a minha neurose.